Muito bom dia, estamos à conversa com o Filipe Lopes, presidente da direção da PITS, Associação Juvenil de Dinamização Social do Seixo da Beira. Aproxima-se um fim de semana importante, o Carnaval está de regresso ao Seixo da Beira. Como é que é voltar a realizar este evento? Olá, bom dia a todos. É muito bom voltar a preparar este evento. Já se volta a sentir o espírito que existia antigamente na nossa freguesia. Já se volta a ver as pessoas envolvidas e já há muita vontade que chegue o fim de semana. E com a pandemia, houveram algumas hesitações em realizar? Sim, ainda se nota, vai ser ainda um pouco diferente, um pouco mais reduzido, vai haver mais participações individuais, em vez de ser com tantos grupos como já estávamos habituados, mas vai ser uma data para relembrar, para no próximo ano voltarmos já com a força toda. E como é que está a ser organizado, qual é que é o programa deste ano? É assim, o programa vai ser mais ou menos igual a todos os anos. É um baile no sábado, no dia 26, e um desfile no dia 27, por volta das 14h. O desfile que vai percorrer algumas ruas da freguesia. Exatamente. E do que é que se pode esperar deste desfile? Dizia então que mais pessoas vão a título individual. Lança aqui também um desafio para que as pessoas participem? Sim, claro. Primeiro, aproveito já para convidar toda a gente para assistir e também toda a gente para quem quiser participar, esteja à vontade, arranjar um desfile. Nós cá estaremos à espera, com alegria, a percorrer as ruas. E no que diz respeito a este baile de carnaval, também muito característico em algumas localidades, o que é que nos pode dizer? Em que moldes é que se realiza? Qualquer pessoa pode participar? Aonde é que vai realizar-se e a que horas? Pronto, o baile vai se realizar no sábado, começa às 22h, vai ser no Clube Vasco da Gama, mesmo no Seixo da Beira. Pronto, vai ser um baile com um grupo musical, máscaras, um concurso de máscaras. É um tradicional baile de carnaval, com muita alegria. E no que diz respeito ao desfile, portanto, não tem ideia de cerca de quantos participantes é que vão a este desfile ou quantos carros? Tem alguma ideia de números? É assim, como não temos, como as pessoas vão estar em título individual, não temos a certeza, mas será, mas estamos à espera de mais ou menos 100 participantes, 4 carros. Muito bem, desde quando é que esta Associação Juvenil APIT se realiza este evento? É assim, a nossa associação foi fundada em 2015, em setembro de 2015, e logo assim, no ano a seguir, em 2016, realizou logo o primeiro carnaval. Desde aí, até 2020, foi sempre a crescer entre a população. E como é que a população olha para esta iniciativa? É um carnaval, certamente, que dá muita vida à freguesia do Seixo da Beira. Sim, exatamente. É dos eventos que a nossa associação faz, que nos dá mais alegria e mais vontade de trabalhar. Porque nota-se uma vontade e uma união entre toda a freguesia, que é mesmo motivacional. Portanto, a esta altura está tudo a postos ou ainda algumas de última hora ainda para realizar? Sim, isso até ao dia vai haver sempre alguns preparativos a fazer. Mas está tudo dentro dos eixos e já só estamos mesmo à espera que chegue. Portanto, o espírito entre a população e entre a freguesia para que o dia chegue, muita ansiedade? Sim, isso já se nota. Muito bem. E quais é que são então as expectativas para este Carnaval de 2022? Certamente ainda diferente, mas quais as expectativas? É sim, muita alegria, muita união entre as pessoas, voltar a ver as pessoas que a encontrarem-se para participar. Vai ser um Carnaval mais pequeno, mas vai relembrar, vai ser uma inspiração para o próximo ano. Muito bem, fica então lançado o convite pelo Presidente Filipe Lopes, da PITS. Tudo a postos para este Carnaval de 2022 no Seixo da Beira. Da parte da Rádio Boa Nova também, muito sucesso para esta iniciativa.